As quatro canções. Para alguns não haveria possibilidade, mas os técnicos afirmavam que sim. Investigações de todas as ordens, com ênfase ao mundo virtual, cibernético, internetístico, registrado nas nuvens, nos meios digitais. As análises foram detalhadas, profissionais gabaritados, outros pesquisaram apenas por curiosidade, outros para provar suas capacidades, outros para arranjar um emprego, outros para gerar confusão, mas inúmeros e habilidosos técnicos mergulharam nos caminhos eletrônicos, na internet, na DeepNet, desvendando subterrâneos intrínsecos, caminhos oficiais, caminhos alternativos, caminhos obscuros, caminhos inimagináveis para usuários comuns. E a cada nova corroboração o público ficava mais extasiado, curioso, e construía suas teorias, suas crenças, suas versões, até elaboradas algumas, até fundamentadas algumas, até filosóficas algumas, mas sem garantias. O tempo que se passou da primeira aparição até a polêmica instaurada não foi grande. Não demorou até que a celeuma se instaurasse nos quatro cantos do mundo, se é que o mundo virtual tem canto. A postagem de cada uma das quatro canções havia se dado no mesmo instante, exatamente no mesmo milésimo de segundo, e todo esforço dos entendidos nas mais modernas, elaboradas e avançadas tecnologias avaliaram que se tornou impossível estabelecer qual canção havia sido postada anteriormente. O público desconfiou a princípio. Impossível, afirmavam os céticos. Armação, afirmavam os desconfiados. Foi programado, afirmavam os que adoram teorias da conspiração. É uma estratégia de marketing, afirmavam os oportunistas. E centenas de afirmações surgiram das mais elaboradas teorias discorrendo sobre como quatro canções quase idênticas, de semelhança absurda, em quatro lugares distintos desse imenso planeta, poderiam ser postadas em veículos de comunicação da internet exatamente ao mesmo tempo. As singelas canções caíram no gosto popular, as visualizações ultrapassaram as marcas astronômicas, bateram todos os recordes e apresentavam quase exatamente os mesmos números, o que fortaleceu as teorias da conspiração de que aquilo era uma estratégia de marketing. Mas o que os teóricos não perceberam foi que os navegadores da internet, aguçados pela polêmica, ouviam as quatro canções em sequência, tentando descobrir diferenças entre elas, nuances de instrumentações, arranjos peculiares, interpretações vocais. Ouviam as quatro e elaboravam um rol de pequenos detalhes diferentes para compartilhar com seus amigos virtuais, num exibicionismo de percepção. Um acorde a mais, uma nota com ornamento na versão brasileira, o uso de balalaica na versão russa, uma guitarra sutil bem lá no fundo num contracanto na versão americana, e alguns juravam que na versão indiana ouviram, no arranjo original, o mesmo contracanto executado por uma cítara. Essa brincadeira que viralizou na internet fez com que os números de acessos das canções se estabilizassem quase exatamente no mesmo patamar para as quatro canções, para espanto dos críticos, dos técnicos, dos céticos e dos teóricos. Os técnicos, empresas de softwares e até hackers aguçaram suas investigações comprovando o evento equânime em quase todos os sentidos. Quase diariamente divulgavam resultados de consultas aos números de acessos. Demonstravam equipamentos cibernéticos de contagem e se esforçavam para mostrar todos os mecanismos físicos de tecnologias avançadas, de conhecimentos específicos, de cálculos mirabolantes para dar credibilidade aos números, comprovando a materialidade do fato. Evitando a expressão que não deveria ser pronunciada, a situação se tornou um embate entre a verdade e o mundo virtual. Filósofos preconizavam uma crise de credibilidade sem precedentes na história recente da humanidade. Alguns grandes organismos mantenedores de espaços virtuais cogitaram até a hipótese de criar algoritmos para desestabilizar os números, dando-lhes um aspecto mais crível. Os internautas descobriram novos desafios. Uma análise pormenorizada das letras para compará-las e encontrar o teor de similaridade. Buscavam-se as mais elaboradas traduções, levando em conta que uma canção veiculava em português, outra em inglês, outra em russo e mais uma em hindi. Não seria tarefa fácil. Mas, os meios cibernéticos estão aí para isso, logo surgiram na internet inúmeras traduções e inevitavelmente as comparações. Incrível coincidência ou não crível coincidência que as letras também eram quase idênticas, guardadas pequenas alterações sintáticas, alguns sinônimos, alguns recursos linguísticos peculiares de cada língua, onomatopeias intraduzíveis, a essência da canção era a mesma, uma mesma mensagem de amor. Não uma mensagem de amor em estilo romântico, apelativa, falava de uma forma intrínseca e inteligente, um amor que era ao mesmo tempo óbvio, mas não se enxergava, era onipresente, mas não tocava, era abrangente, mas não abraçava, era eterno, mas não durava, era presente, mas estava oculto, era de graça, mas custava caro, e sutilmente, nas entrelinhas, nos inescritos, nos recônditos dos versos, nas palavras menos evidentes, no cavalgamento dos versos, na escansão bem feita, deixava enigmaticamente claro que ele era a solução. Este movimento gerou números mais exorbitantes, mais surpreendentes até mesmo para padrões globalizantes em tempos de internet. A busca pelas traduções, as subcanções, os debates, as análises e interpretações abundavam a internet, todos tinham suas versões, suas crenças para o surgimento do evento. As mantenedoras da web se desdobravam em tentativas vãs de explicar, sempre sem mencionar a expressão que não deve ser mencionada, coincidência absurda de temporalidade criativa, temporalidade sensível, temporalidade artística, temporalidade emotiva de aparição simultânea que chamava a atenção do mundo. A crise de credibilidade aumentava. O que fariam se a internet perdesse o posto de oráculo do conhecimento, de fonte primária e primordial para toda uma geração? E se a internet perdesse o posto de baluarte do que é, daquilo que julgamos que é, de porta de entrada do mundo para os seres? O que é não será mais? O compositor americano tratou logo de contratar um advogado. Quem ficaria com os direitos autorais da canção? Se for óbvio que a canção era a mesma, há só um compositor. Ele tinha que provar o quanto antes ser ele o dono da canção. Requerer todos os direitos internacionais sobre ela. Entrou com petição nas cortes internacionais e cercou-se dos melhores escritórios de advocacia de Nova York, sempre interessados nessas grandes oportunidades, concordaram em pegar a causa sem custo inicial para o compositor, que era desconhecido até o evento, portanto sem dinheiro. O compositor russo tratou logo de acionar as autoridades partidárias e exigiu que as demais versões da canção fossem excluídas da internet. Buscou registros, provas e testemunhas para provar que a canção tinha sido criada por ele. Solicitou ao governo russo que apelasse via governamental, para criar um incidente internacional nas cortes mundiais. Iria até a ONU para solicitar justiça, iria à Câmara Internacional de Comércio, aonde fosse necessário para garantir a supremacia russa na questão. Postou o vídeo na internet com centenas de testemunhos relatando que conheciam a canção antes da data da postagem. O compositor indiano seguiu tocando sua cítara da mesma forma que tocava antes. Acreditava no poder da música, enxergava os caminhos do som, harmonizava os ambientes, seguia tocando seu mantra meditando profundamente. Acreditava que seu mantra iluminaria os seres para apaziguar questão tão abrangente. O compositor brasileiro, totalmente desconhecido até então, aproveitou para marcar o maior número de shows que conseguiu. Os mentores da web aproveitaram a oportunidade e tentaram desviar o foco das atenções para as questões jurídicas, criaram algoritmos conduzindo consultas relacionadas às canções para notícias sobre os processos, petições, apelações, decisões em diversas instâncias. Todas as pesquisas na internet eram direcionadas para assuntos correlacionados. Sempre sem citar a expressão que não deve ser nominada, vislumbraram em poucos dias que suas estratégias não estavam surtindo efeito. As pessoas não estavam muito interessadas nas questões judiciais. Os mantenedores estavam provando do próprio veneno. A internet nas últimas décadas criou uma nova cultura, uma verdadeira falta de identidade autoral. As pessoas, principalmente no mundo da música, há tempos não se importavam mais com quem eram os autores das canções, o público só se interessava em quem estava cantando, na imagem de quem estava executando a música. E a tentativa foi em vão, pois os acessos às canções continuavam a subir, sempre às quatro ao mesmo tempo. Alastrou-se nova ideia que começou a tomar força. O evento tinha implicações extrasensoriais, esotéricas, religiosas para alguns. Principalmente após a veiculação de vídeos flagrando o compositor indiano meditando. Uma avalanche de novas teorias surgiu, forças paranormais haviam invadido a web para transformar a humanidade. Forças ocultas, ou sábias, ou elevadas, ou bem-intencionadas enviaram uma mensagem. Mesmo quebrando o foco da vulnerabilidade da verdade, a crise de credibilidade nos meios internetísticos continuava e os mentores decidiram que deveriam intervir antes que fosse tarde demais. Difícil consenso, mas não havia alternativa. Tinham que dar um fim nas milhares de hipóteses, nas abordagens esotéricas, nas crenças de que a verdade poderia estar fora da web, na descrença na tecnologia. A medida deveria ser radical e definitiva, não tinham margem para errar novamente. deveriam recorrer à expressão que não deve ser nominada. Em rede mundial, isso para eles era muito fácil, publicou-se em variadas versões, em diferentes formatos, em diferentes veículos uma comunicação sucinta, assertiva, direta, esclarecedora, pormenorizada, técnica mesmo, cheia de uma terminologia de especificidade intencional. Admitiram, avalizados pelos mais renomados conhecedores, que o evento era verdadeiramente uma fake news. Os internautas do mundo todo, já saturados de tanta informação, focaram toda a sua energia, percepção, intuição e admiração no conteúdo da canção, julgando ser este o único caminho de grande utilidade metafísica.